saudade bate forte, tá ligado? Eu lembro do Mano Rio, não tem nem palavra. E aí, Diego? Ah, a todo momento eu me pergunto, por quê? Por que daquela forma? A amizade e o respeito pelo SUS que considerava e relava nos seus pensamentos. BREAKRIL. Que Deus o tenha em um bom lugar. Ah, o que foi que fizeste com o teu viver? Velho amigo, eu sinto falta de você. Me lembro claramente do nosso vai e vem. Você dançando break, não tinha pra ninguém. Todos te admiravam e eu também. Pelo amor de Deus, amigo, me fala quem? Quem teve coragem de te dar um tiro? Você é um dos homens que eu mais admiro. Sua simpatia a todos contagiava. Eu gostava de ouvir tudo que você falava. Porém tu não ouviste o conselho dos amigos, te alertando de todos os perigos. Quantas vezes te falaram sobre aquela mulher, mas você não ouvia, não botava uma fé que ela te levaria para a perdição. Quanto vale agora aquela louca paixão? Me fala o porquê que tem que ser assim. Uma bala, um revólver, na vida põe um fim. Qual o motivo pra matar um ser humano? Por que mataram nosso mano? Me fala o porquê que tem que ser assim. Uma bala, um revólver, na vida põe um fim. Qual o motivo pra matar um ser humano? Por que mataram nosso mano? Olhou pra cima, não acredito no que aconteceu. Quando eu fiquei sabendo que você faleceu, pra mim foi um choque, imaginava tudo, tudo menos a sua morte. Como pode ser assim? Os próprios pretos se matando, cada um por si. É isso que o sistema quer da gente. O branco lucrando, o branco irricando, os pretos se matando e o nosso fim chegando. Ah, você tá morto e enterrado, e ela desfilando com um novo namorado. Qual o valor de uma garota assim? Por causa dela, sua vida chegou ao fim. Não tive nem coragem de ir no seu velório, porque te colocaram como bode expiatório. Me fala o porquê, não consigo entender. Quem teve coragem de matar você? Me fala o porquê que tem que ser assim. Uma bala, um revólver, na vida põe um fim. Qual o motivo pra matar um ser humano? Por que mataram nosso mano? Me fala o porquê que tem que ser assim. Uma bala, um revólver, na vida põe um fim. Qual o motivo pra matar um ser humano? Porque mataram nosso mano. Depois desses acontecimentos, fica até difícil falar. E aí, DGS, como é que você tá? Ah, nem te falo, pra mim é embaçado, complicado. O corpo deitado, estirado ali no chão. Nessas horas, haja coração. O pior de tudo é saber que foi o irmão. Tanto pilantra por aí, bom de morrer. Tiveram que matar, ah, logo você. Se liga só, ele não teve dó. Assim, se fez o que era pior. Na crocodilagem, veja só, olha que viagem. Infelizmente ele se foi, naquele final de tarde. Ah, que Deus nos abençoe e nos ajude a suportar. Ah, que Deus o tenha em um bom lugar. Que Deus nos abençoe e nos ajude a suportar. Que Deus o tenha em um bom lugar. Me fala o porquê que tem que ser assim. Uma bala, um revólver, na vida põe um fim. Qual o motivo pra matar um ser humano? Por que mataram nosso mano? Me fala o porquê que tem que ser assim. Uma bala, um revólver, na vida põe um fim. Qual o motivo pra matar um ser humano? Por que mataram nosso mano? Me fala o porquê que tem que ser assim. Uma bala, um revólver, na vida põe um fim. Qual o motivo pra matar um ser humano? Por que mataram nosso mano? Fico lembrando do cara, tá ligado, velho? Bate mó saudade do cara. Precreu. É duro, mas é a vida. Pode crer.